o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até as 4 da tarde, como eu sempre digo, 2 horas pra gente, sabe, fazer aquela faxina na cabeça, ouvir o que é bom, que é rock and roll, e ouvir alto, cara, porque rock and roll não é o tipo de música pra se ouvir baixo. Tem que botar o som lá mesmo, hein? No talo, como diz a galera, no VDO. É o seguinte, ó, hoje faixas dos últimos álbuns, tá? Tá muita coisa aqui, ó, e ficou faltando também muita coisa. AC/DC, Alice in Chains, Alien Rants, deixa eu ver o que mais aqui, Judas, Metallica, Ozzy, Sepultura, Slayer, Ministry, Manowar, Scorpions, tudo isso pra você aqui, os últimos álbuns dessas bandas. Legal? Tá boa? A gente vai começar com AC/DC do Black Ice, álbum Black Ice de 2008, War Machine. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah. essa figura aí, o Zakk Wylde, é o líder e vocalista e guitarrista do Black Label Society, foi durante 20 anos guitarrista do Ozzy, meu amigo. Grande figura, Zakk Wylde. Ah, você ouviu aí do Black Label Society, Riders of the Damned, Beyond Fear, My Last Words, aqui, Avantasia, Black Wings, Alien Land, We Will Rise Again, Alice in Chains, Lesson Learned, AC/DC, War Machine, do último álbum lançado em 2008. A gente vai pro break e volta rapidão, não saia daí, a gente volta já, hein? Olha, o Classic Rocks de hoje, como eu já disse no começo do programa, últimos álbuns, cara. Eu falei últimos álbuns porque tem banda como foi do AC/DC, o último álbum foi 2008, outro, tem banda que o último álbum foi 2005, 2011, até chegar 2013, tá? Portanto, são os últimos álbuns. E a gente vai começar com ele, que já foi vocalista do Iron Maiden, cara. É o Blaze Bayley, Gods of Spirits. Vamos lá. Classic Rocks. devil's ride up on the western shore. A thousand seasons smile upon the bleeding hole. What's that you are? Angels fall, floods of feathers fly.

is not what he pretends to be. He's the devil. Hello, Mr. Evil. Yeah. tem gente que torce o nariz quando se fala o nome dessa banda Gamma Ray, acho que não é legal. Cara, pra mim é rock and roll, eu gostei, último álbum, e tô tocando pra vocês aí, ó. To the Metal, rolou também Halloween do último álbum, Raise the Noise, Freedom Call, Mr. Evil, Death Stars, que é a versão em inglês do Rammstein. É isso mesmo, Death Dies Hard, tem Jill Sentence, Critical Mass, Dancing, olha, Thousand Devils High, é, dá pra destocar lindo isso aqui, Blaze Bane, God of Spirits, olha aí cara, últimos álbuns, tem mais pra você ainda, portanto a gente vai rapidinho lá pro break e na sequência eu volto com Gotar pra você, aguenta aí. Classic Rocks. Mas é, isso é uma banda também que eu fiquei conhecendo através dos meus filhos, cara, tenho filho roqueiro, graças a Deus, e ouvi, gostei, baixei a discografia, gostei mais ainda, ficou melhor ainda, e enfim, virei fã, cara, é o Gotardes que a gente vai começar agora com I Don't Mind, vamos lá. I've been called by many names. I'm just a love child, I'm the loser. And it's always been the same. I don't wear the latest fashion, and my hair grows way too long. Buddy, can you hold a secret? Here's what keeps me going on. I don't mind. Yeah. Still I stay. aí, ó, Mr. Madman, é Ozzy Osbourne, I Want It More. É sucesso do último álbum, meu amigo. O álbum Scream. Legal? Ó, Metallica, Hate Train, Megadeth, Bites the Hand, Judas Priest, Conquest, Iron Maiden, Coming Home e Gotthard, I Don't Mind. Faixas dos últimos álbuns. Você vê como essa turma continua mandando bem. Ok? Vamos pro break rapidão. Hoje eu quero mais é rock and roll, cara. A gente volta já. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Já chegando ao último set aí do Classic Rocks de hoje e chegando com vontade, cara, porque o último set vai começar a mil por hora, uma porrada mesmo, com Motorheads, com Bye Bye Beach, Bye Bye, Bye Bye, So Long, Farewell, tchau. Classic Rocks. Yeah. black of the soul. Feels like everyone's eyes are on you. I can be the enemy of myself. Everyone gets knocked down at some point in life, but it's how you deal with it and get back up. Lost, dead, living without nothing. Lost, earth, guided to broken. Yes, how, Lord of the suffering. Oh, thrice, only with anger. You can black up the soul. Black out the soul. Black out the soul. Black out the soul. Another day blown away. Que é isso, meu amigo? É muito rock and roll, cara. Fala sério, hein? Manowar, Annihilation, do último álbum do Manowar, cara. Esse cara, eles se consideram os bambambãs, o rei da cocada preta do rock. Eles são ótimos, mas daí a ser rei da cocada preta tem uma distância muito grande, cara. Bom, teve o Ministry também do último álbum, United Forces, Slayer, Beauty to Order, Sepultura, Dialogue, Sebastian Bach, You Bring Me Down, Scorpion, Let's Rock. E a primeira foi Motorheads, de Lemmy Kilmister. Muito louco essa figura, sou fanzaço dele. Bye bye, bitch, bye bye. Legal, gente, ó. Mais um rock and roll, mais um sabadão de rock and roll. Chegamos ao final de mais um Classic Rocks. E lembrando a vocês que semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer, porque Deus é roqueiro. Semana que vem tem mais rock and roll pra vocês. E logo mais, já sabe, meu amigo, se for dirigir, não beba, ok? Classic Rocks.